Thank you.

Thank you. fácil. Acho que é melhor, né? Mais fácil, eu acho. Pra treinar aqui. E aí, eu bato no play. Todo mundo modula em cima desses acordes. Ou também não importa muito. Às vezes fica uma bagunça. E a música vai acontecendo enquanto todo mundo vai tocando. When everybody plays, the music happens. Yep, I follow the bass.

suas patas. Ratos entre os sapatos do cidadão. Check this out. Check my microphone. My new microphone. Bichos, sai dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, que habitam minhas rugas. Oncinha pintada, ser bem avistada. Colheiro peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra, só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos, saem dos escudos. Bichos escrotos, venham enfeitar meu jantar. Meu nobre paladar. Bichos, saiam dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entre nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, que habitam minhas rugas. Alcinha pintada, zebrinha listrada, colhendo peludo, vão se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Pelau. Douglas Feroz, tenta fazer essa linha de baixo aí do T10, se possível, se você conhecer. Acho que é Ré menor e Dó. Eu tenho certeza que você conhece essa música. Quem não conhece, né? Quem não conhece Titãs? A maior banda de rock do Brasil, na minha opinião, é claro. Bichos, sai dos lixos! Aí, isso aí. Começando um, né? Starts 101. Two other guys, if you want. Bichos, saem dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entre nos sapatos do cidadão civilizado. Sai dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entre nos sapatos dos cidadãos civilizados. Rugas, capitão de minhas rugas, oncinha pintada sempre ele está tranquilo e penador. Posso se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos saem dos esgotos, bichos escrotos venham enfrentar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Bichos, sai dos lixos, baratas, me deixe ver suas patas. Ratos, vou esperar para entrar na próxima. Bichos, saiam dos lixos, baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entre nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, que habitam minhas rugas, oncinha pintada, zebinha de estrada, coelhinho peludo, vão se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Meio estranho, mas... acho que é um pedaço. I'm not a singer. Bichos, sai dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, bichos, saiam dos lixos, baratas, me deixem ver suas patas, ratos, pra se fuder, porra, tá mudando muito, quando você olha que entra o refrão, é a hora que entra a estrofe, é uma bagunça do diabo. Saem dos lixos. Tá porra. E aí, Marcela? Hoje é Titãs aqui. Titãs na parada. Meio doido, mas... tá saindo. Hoje é só BR aqui. Só BR. Vocals, this guy. He is very profound, very hard, very power of voice. And there are many noises in todo mundo parou de tocar, pô, sacanagem. Marcelo, eu acho que ele entrou aqui, soltou o som e depois foi embora. Eu não entendi nada. Let's see.